reportará, curva à esquerda para 90, reportará para girar base, limpo 03. Torno 776, autorizado direto TAP. Direto TAP, 776. Salvador, é o 1885, informação, Vitor, solicita Guarulhos 320. O 1885, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via Upsul 21, pista 10, curva direita, saída Arbor, transição Elefa. Controle 1199.353.5.5567. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola pista 10, primeira curva pela direita, saída Arbor, Elefa. Upper Zulu 21 é a aerovia, 11935 controle, 5567 transponder, 1885. João 1885, transponder 5567. Afirmo, 5567. João 1885, contagiamento correto, reporte para acionamento. Reporte. Boa noite, Salvador, 3560 da Santa, informação Vitor. Está 3560, sendo identificação, desça para nível de voo 070, chegada a Mari. Identificou 70 Mari, 3560. Salvador, o Gol 1885, no gate meia dúzia para pushback acionamento. Gol 1885, livre sonar, reporte para táxi. Livre, reporta táxi, 1885. Pode prosseguir na descida? Confirmo. 3662, pode prosseguir na descida? Então 3662 após o TAP, 2000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado. Após o TAP, 2000 pés, reporte estabilizado, 3662. Saída da EL, Leda Bridge, controle 1199.35, transponder 5573. Sou transponder. 75827, possível. Confirme, só transponda, por favor. Transponda 5573, objeto 5827. Autorizado nível 360, via Pezul 1-0, decola da pista 1-0, com curva direita. Saída da El, Leda, Bridge. 1935 controle e 5573 é o transponda, 5827. Objeto 5827, cotejamento correto, reporte para acionamento. Estacionamento são 3603 no 7. Então, 3603, direcionar a porta do ataque. Porta do ataque, 3603. No 776, desça para 5.000 pés, ajuste 1-0 no 3. 5.013, no 776. TAM 3560, desça para 6.000 pés, ajuste 1-0 no 3. 6.013, 5.060. Olimpo 03, pronto para girar a base. Olimpo 03, livre toque arremetido 1-0, vento 1-0 graus, 07 nós. Olimpo 03, livre toque arremetido. Confirma matrícula. Passarindo 2224. Aguarde, passarindo. Guarda. Salvador, boa noite, três na vez da Gol, formação Vitor. Gol no 398, acendo identificação, desça para nível de voo 070, chegada Mário. Agente 070, chegada Mário, gol no 398. TAM 3560, autorizado direto TAP. Gol no 776. Na escuta, 776. Autorizado 3.000 pés, ajuste 1-0 no 3. 3.013, 776. Controle de Salvador, boa tarde, Xané 6212, Argentina, Lino 170. Oxalé 6212, aciona identificação, desça para nível de voo 080, chegada Mari. Descendo até o 080, chegada Mari, Oxalé 6212, está com 300 nós indicados, ok? Confirme. Está mantendo 300 nós solicitados pelo controle. Sim. Estabilizado, 3662. Complete aproximação, torre 1 no 8, decimal 6. 8662. Gol no 776, desça para 2.000 pés, autorizado e LS, reporte estabilizado. 2.000, reportado estabilizado, 776. Boa Combate 1, Índia por espera da 10, Torre 1 Luto, decimal 6. Diapate 1, Índia, ponto de espera pista 10, 118, decimal 6, o voo 1885. Boa noite, TAM 3662, externo 327, chegado. TAM 3662, ciente, tem livre pouso no 0, vento no 00 graus, 14 nós. Informa o tráfego à esquerda, fazendo espera no setor norte, P3 mil pés, não vai interferir com sua aproximação. Afirmativo, TAM 3662. Papapá, Alfa, Charlie Mike, me escuta? Para o táxi, está 3603, com 135 a bordo, 4 horas, Galeão. Para 3603, Querenga 1013, autorizado táxi via Pátio 1, ponto de espera, Índia, ponto de espera da 10, Querenga 1013, torre 118, nesse momento. Pátio Índia, via torre 186, da 3603. Para nível de voo 080, a sua identificação, a chegada mais. Para 070, 24, a chegada mais, azul 4070. Após a passagem do tráfego, ali mantenho, no 885. Após ali mantenho, no 885. Trip 5216, solicita coordenar o nível 150 para Aracaju. Trip 5216, nós temos autorizado nível de voo 190, o senhor confirma? Chega. Siga, Trip 5216. Chega, tá pronto pra cópia. Preciso 216 para Aracaju, autorizado nível de voo 190, via Golf 677, decola da 10, após curva à esquerda, saída PUCA, transição Aracaju, transponder 5005, controle 119.35, torre 118.6. 86, 77. TAM 3560, desça para 2000 pés, autorizado de LS, reporte estabilizado. 2000 pés, portaria estabilizada na LS, 3560. 2000 pés, contingimento correto, reporte pronto para puxa e acionamento. Ato. Olympus 03 está ingressando na perna do vento. Olympus 03, ciente, mantém a espera no setor norte, aguardando instruções. Mantém a espera no setor norte, aguarda instruções. TAM 3662, solos 41, no direito, no 219. Boa noite. 219, graças a mais. Informação, Victor. TAM 3662, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, TAM 3662. Bom, no 776, informação de tráfego à esquerda, P3, mil pés, mantendo espera na perna do vento no zero, não vai interferir com sua aproximação. É, 76. Limite é radial 220 de Salvador. 03, mantenha o ponto de espera. Mantenha, 3603. Azul 4070, vou na praia de TAP. 0 grau, 09, nós. Entre e pouso na pista 10, 776. De TAP, azul 4070. Boa de TAP, 4070. Com bom voo. 1-1-9-3-5, 9-8-8-5. Gira nível 080. O Xené 6212, desça para nível de voo 060. Desça para 060, Xené 6212. Olimpo Salvador com 1885. 1885, contato radar no decolagem, subou 360, sai da árvore. 360, sai da árvore. Oxalé 6212, voando para o editado. Voando direto editado, Oxalé 6212. Webjet 5723, reduz a velocidade para 250 nós, voando para o editado. 250, voa ETAP, 5723. Azul 4070, desça para nível de voo 070. 070, 4070. QG 050, gol 93 na vez. Gol no 398, atingiu 050. Gol no 398, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 3. 3 mil padrão, gol no 398. Oxalé 6212, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 3. 4 mil no 0 no 3, Oxalé 6212. Estabilizar 3560, tá? Tá, 3560, complete aproximação, torre 118, decimal 6. 86, 3560. QG 090 Alfa Tele Mike. 3560, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Gol no 776, seu solo 45, direito no 219, hein? Boa noite. Direito no 219, boa noite. Mike, desce para nível de voo 070. 20, qual é a sua da proa aí, Alfa Tele Mike? 776, autorizado táxi via Alfa, reporte na Rio Juliette. Táxi via Alfa, reportando na Juliette, 76. 03. 050, continuando 90, pode descer, né? Alfa Charlie Mike, já autorizado a descida por 070. 0? 70. Webjet 5723, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 360. 360, confirmando, descendo para o 090. Descida para o 080, Webjet 5723. 080, 5723. Controle, Alfa Charlie Mike, a proa 050, qual o novo limite? Alfa Charlie Mike, curva esquerda, proa 330. Esquerda, proa 330, qual é o limite, querido? Limite é radial 260. Limite é radial 260 na proa 330, Alfa Charlie Mike. Graças a boa noite. 312. Oxalé 6212, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 3. Para 3 mil, Oxalé 6212. Azul 4070, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 3. Para 4 mil, ajustado no 0 no 3, azul 4070. Oxalé 723, reduz a velocidade para 2109. Nós. Oscar, Juliette, prossiga. Acesse a identificação. Boa noite, Salvador, são 3.003, decolou. 3.000, sobe 3.40. 3.03, contato radar no decolagem, subou 3.40, saída da El. Da El, posso voar da El com referência? Autorizado. Da El, obrigado. Oi, LS, Kona 3, na verde. Ótica, ótica, Juliette, acione 0424. Olho está no externo, baixar travado. Gol no 398, sente, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Aguarde, 398. Controle Gol no 885. 776, autorizado o portão 01 no Pátio 1. Portão 01 no Pátio 1, no 776. Solo passaredo 2224. Passaredo 2224, prossiga. Já possui autorização para dentro, Felipe? Passaredo 2224, chamativo, pronto para cópia? Pode passar, Felipe. Passaredo 2224 para Aracaju. Para Juazeiro do Norte, correção. Autorizado nível de voo 350 via Upper Zulu 19, decola da 10 após curva à esquerda, saída Momo, transição Frutti. Controle 19.35, torre 18.6, transponder 5006. Gol 1398, livre pouso 10, vento 10, 0 graus, 11 nós. Livre pouso 10 pro Kona 3 na 0. Pro 010, limite é localizador. 2 para 4 mil, curva direita 0 na 0, limite localizador, Alfa Charlie Mike. Estacionamento na remota, 1 a 4. Solo 3560. Solo 3560, táxi via Alfa, reporte aí da Juliette. Táxi via Alfa, reportará na Juliette. Solo N5, 8, 10, 7, estacionamento no 2. Jet 527, aguarde para o push. Aguarde. Alfa Charlie Mike, resuma navegação na Praia de Duna. Resumindo na Praia de Duna, Charlie Mike. 4, confirme pátio e portão onde se encontra? No 4, pátio 1. Essa ideia é nós, Web 5723. Tá livre. Pedando, aguardando pista livre. 50. Direita 050. Qual seria o motivo da aventuração, Sérgio? Sequenciamento, WebJet 5723. Controle 1, tá no jet, tá no ponto de altura. Então, 3560, autorizado ingresso na Juliette, portão 04. Juliette, portão 04, tá 3560. Torre 118.6. 86, grato, agora. 398, solo 51, direita 1219, a próxima. Direita 19, agora. Estamos estabilizados, o 4070. Xené 62, 12, uma milha de estrela. Olimpo 03, livre toque arremetido 10, vento 08, 0 graus, 06 nós. Livre toque arremetido, Olimpo 03. Xené 62, 12, ciente, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Guardando pista livre, 62, 12. Rua direita pro A1 no 30, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 3. 3, 4, 1, 3, 0, 5, 7, 2, 3. Controle para a descida. Oscar, Oscar, Juliette. Acione 0424. Positivo, acionado 0424 para a próxima descida. Passagem do Airbus 320 da TAM. Autorizado para o estacionamento. Que mais, Jota? Tá, então. 57. Oscar, Oscar, Juliette, não recebo seu transponder. Positivo, está acionado, 0424. Até a identificação, Oscar, Oscar, Juliette. Estabilizou o ILS X-Ray no 0, azul 4070. Azul 4070, complete a aproximação, torre 1 no 8, desse momento. 18.6, torre azul 4070. Papá, Alfa Charlie Mike, desça para 2 mil pés, autorizado LS, reporte estabilizado. 3000 autorizado LS, vai reportar estabilizado, Alfa Charlie Mike. Web 5723, desce para 3000 pés. Para descida. 2 alterna Fortaleza para o táxi. Saiu 224, aguarde para o táxi. Boa noite. Boa noite, Azul 4070. Continue a aproximação, número 2 para pouso. Aguardando pista livre número 2, agora 1 milha e meia para o externo, Azul 4070. Gente. Informe quantas milhas de Salvador e qual é a radial. Momento na proa de Mare, estou a 3 milhas de Mare. Confirme, 3 milhas de Mare? Afirmo. Vou virar 9 milhas de Mare agora. Ok, desça ao nível de voo 050, chegada Mare. Positivo, já desce para 050 na chegada Mare. Reporte atingindo o nível de voo 050. Reportarado 050. TAM 3603, chame Recife, 125.1, 13325. 251, 3325, boa noite. Webjet 5723, reduz a velocidade para 1809. Reduzindo, Web 5723. Estabilizador estabilizado, Alfa Charlie Mike. Alfa Charlie Mike, complete aproximação 118.6. 18.6, obrigado, Mike. 118.6. Fica atento ao Webjet 5827, na sua frente. 5824. Para o táxi Web 5827, 125, 3 horas e 45, Guarulhos. 6212. Azul 4070, vento 070 graus, 08 nós, livre pouso no zero. Livre pouso, pista no zero, Azul 4070. Papá, papá, Alfa Charlie Mike, continue a aproximação no zero, será o número 2 para pouso. Sim, mas a intenção vai ser modificada presente, gira a base pela direita da 17, Alfa Charlie Mike. Ok, Ciente Alfa Charlie Mike, reporte final de 5 milhas para o cancelamento. Mike. Olimpo 03, prossiga na presente proa, negativo girar à direita e prosseguir 360, próximo da final da 17, tem um tráfego para aproximando, ok? Ok, tá mantendo aqui a 101, vai manter essa proa. Alfa Charlie Mike, cancelar 256, base pela direita 17, reporte final. Base pela direita na 7, vai reportar na final, Charlie Mike. Direita, saída da El, após Leda, após Rui Bridge. Controle 19.35, torre 18.6. Responder 5552. Oscar Juliette, controle. Tango Romeo, acontecimento correto, reporte pronto para o puxa acionamento. Meia direita, 12119, boa noite. Direita, 12119, boa noite, 4070. Serviço de vigilância radar até a final da pista 10. Estou recebendo só o primário. E quando pousar, faça um check no equipamento transponder. Caso se repita, não será autorizado a prosseguir para o próximo destino, ok? Positivo, reportar para manutenção após o pouso. Estou passando o Mare, passando o Mare no momento, 050. Cruzar a final da 17, ok? Negativo cruzar a final da 17, senão vai iniciar um 360 assim que estiver próximo, ok? Assim. Alfa Charlie Mike tem livre pouso no 7, vento 100 graus, 10 nós. Livre pouso no 7, está embaixo travado, Alfa Charlie Mike. Web 5827, tem livre decolagem 10.